Na próxima, na mais 8:50 na 10. Boa noite. 1229, do colão 34, controle 1098. 1098, bom dia. Puxaner 6251, é nem mantém, né? Eu mantenho, mais 8:50. 6251, do colão 37, controle 119.8. Obrigado, mãe. 51 da EL. Puxando 6251, 360, voa da EL, filho. Puxa, da EL na proa 360, 6251. 129, chama Recife agora, 125, decimal 1. 125. Chama agora Recife, 1251, alterna 126, decimal 0. 251, alterna 260. 260, obrigado, bom final de semana. Diretamente. 2013. 7250 autorizado ao final do procedimento, reporta sobre o lado. 7250 autorizado ao final do RNAV, 3597. Boa posição, confirmar autorizado para o servidor 367, descendo para 4.003. Direto 367, descendo para 4.000, ajuste padrão. Estabilizar o sinal, chama a torre 118.95. 295 estabilizando agora, 3517, né? Salvador, bom dia, 3517, passou 372, baixar travada visual, quando zero. 3517, registrando, utilizando constituição no 0, vento 280 graus, com 1 nó. Livre pouso na 10, 3517. Salvador, bom dia, 5973 a Rio, cruza o 205 para o 150, quem terá informação é? Bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada da Mari, você para o nível 050. A Mari para o 050, 9, 7, autorizado, vou à casa para efetuar o sinal do RMS, 090. Então, chegou o 5973, mantendo a chegada, mas a frente será autorizada a casa. Eu me aviso em 5, autorizado com o nosso procedimento R9 e já está estabilizado. Para nós autorizamos, é 225. Meu nome é Sione, identificação autorizada a chegada bom, se enviado para 4 mil pés, o ajuste no 093. E 5973 e avisa para 2209. Nossa crise negativa, presidente proa, o limite radial 280 de Salvador, desce até 2 mil pés, ajuste padrão no 093. Desce para 2 mil, mantendo a presidente proa, confirme o limite. Limite é radial 280 VR de Salvador. Controle bom, 1-9-6-1. 1-9-6-1, no contato radar, contato nível 360, vou Leda após Leda Irumi. Atuado Leda após Leda Irumi, subindo para o 3-6, 1-9-6-1. 5963, reto uma navegação voltada, autorizada com a subjunto VR, Vilux 10, reparte estabilizado. Boa tarde, reportará estabilizado no VOL 9-3. Lama 225, chame torre 1-1895. 295. Foi bom dia, chame 6225, final 9 milhas. Chame 6225, bom dia. Tráfico já avistado, livre ponto 150, vento calmo. Livre ponto 6225. O 9996, adesso para 2510, o ajuste 1093, autorizado a final de setor de metade 9, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Canal 972, bom dia, CM identificação, autorizada a chegada Mérida, para o nível 050. O nosso ativo autorizado a transitar, para essa TR9. Procedimento pela VOR e já toma aqui a cozinha Lutos pela zero. O 961, chame São Francisco, em 125, do Sima 1. 1251, 9-1. Estabilizado no VOR-5973. 5973, chame a torre 1-1895. Salvador, bom dia, 5973 da Rio, estabilizado no VORTMS Zulu. Sim, 5973, continua aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 5973. Chanel 6225, solo 2000, em direito 1211, corrigindo 1219. 219. Sim, 5973, autorizado o pouso na pista no zero, vento calmo. Autorizado o pouso, vento calmo, 5973 da Rio. Passar o Sierra Vista, 367, o voo 9996, autorizado o procedimento? Autorizado R9, até estabilizado, mas o 9 não é isso. Portanto, o 9996 chama a torre em 1895. Em torre 1895. Será 9972, preta para 2000 pés, ajuste no 03, 2 da disposição pausa, autorizada a assinar o procedimento VR 1000, reporte estabilizado. Na prova de prazo 2013, reportagem da VR 9973-72. Com 9916, autorizado o pouso na pista 10, vento calmo, bom dia. Bom dia, autorizado o pouso com 9916. 175, acione identificação, autorizada a chegada a Mauro, desça para o nível 050. Salita 575.